vendendo a grama da verdinha R$1. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha R$1. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho, eu tô vendo tudo girando. Da sociedade, bang, bang, não me perturba. Vou tacar fogo em mais um, só pra não ficar maluca. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha R$1. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha R$1. Fiquei loucona, chapadona, só camarola. Fiquei loucona, chapadona, só camarola.